contigo. Dança sim, sou teu amigo. Pinta de vermelho teu nariz, olha lá no espelho e sorri feliz. Dança sim, eu tô contigo. Dança sim, sou teu amigo. Pinta um bigode com carvão, pega o travesseiro, faz um barrigão. Pinta, pega na tinta, pinta uma pinta, troca o pé de sapato e anda pra trás. Cata estrelas no céu, junta, faz um colar e coça a orelha com o polegar. Dança sim, eu tô contigo. Dança sim, sou teu amigo. Uma bela barba de algodão, uma bengalinha pra rodar na mão. Dança sim, eu tô contigo. Dança sim, sou teu amigo. E depois coloca num cartaz: bom é ser criança, bom é dançar mais. Pinta, pega na tinta, pinta uma pinta, troca o pé de sapato e anda pra trás. Cata estrelas do céu, junta, faz o colar e coça a orelha com o polegar. Dança assim, eu tô contigo. Dança assim, sou teu amigo. Pinta de vermelho teu nariz, olha lá no espelho e sorri feliz. Dança assim, eu tô contigo. Dança assim, sou teu amigo. Pinta um bigode com carvão,